Ô Matuta, vamos nos embora. Ô Matuta, vamos nos embora. Que a festa já se acabou. Que a festa já se acabou. Acabou, ainda não acabou. Se nós não morrer, nós podemos fazer. Ô Matuta, vamos nos embora. Que a festa já se acabou. Ainda não acabou. Se nós não morrer, tornaremos a fazer. Ô Matuta, vamos nos embora. Que a festa já se acabou. Ainda não acabou. Se nós não morrer, tornaremos a fazer. Ô Matuta, vamos nos embora. Que a festa já se acabou. Se nós não morrer, tornaremos a fazer.